Enche teu vaso de azeite e venha enviar-te-ei. E sobre os filhos de Jessé tem o próvido rei. E Samuel preparou-se e fez o que Deus mandou, e caminhou rumo certo a Belém de Judá. Quando chegares a Jessé, só faça o que eu lhe disser. Só unge e derrame o azeite a quem eu apontar. E venha o primeiro, ele abre, passa de boa aparência, mas Deus não se agrada. E venha o segundo, Abinadab chega, Deus assim o recusa, ele não aceita. E venha o terceiro, Samuel apresenta, mas Deus não aponta e não dá sentença. Passam sete filhos, Deus não corresponde, não mostra quem é e procura onde. Samuel pergunta se tem esse só, Jessé assim responde, falta o menor. Está lá no campo pastorando ovelhas, não sabendo ele a quem Deus escolhera. Samuel levanta e Deus brada de lá, esse é o moço a quem vais consagrar. Manda chamar ele e ninguém senta a mesa enquanto ele não chega. Senhor, eu sou o teu Criador e escolhi esta noite pra te ungir. Pois são muitos que querem, mas são poucos que servem, que têm alma de guerreiro para reinar. Eu vi quando tu falavas que não servia pra nada, o jeito era se acostumar aonde estás. Canta melhor do que eu, prega melhor do que eu, é sempre melhor do que eu. O que é teu, é teu, é teu, ninguém pode tomar. Tu não é, tu não podes, não tem, mas é o que Deus escolheu pra reinar. E hoje é o dia da tua vitória, hoje Deus te unge, muda a tua história. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo, quem te viu calado vai ver cantar um hino. Quem te viu na prova vai te ver na bênção, quem te viu no pouco vai te ver no muito. E quem viu um homem te recusar vai ver Deus te exaltar e te pôr pra reinar. Se tem outro na frente vai ter que passar, o lugar é teu e ninguém vai tomar. Mas ele é bonito, sabe, fala bem, ele é da elite, dinheiro ele tem. Se tu não vier, Deus vai te buscar, é melhor tu vir e se ajoelhar. Receba o som e se senta à mesa pra banquetear, pra banquetear. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Deus não te deu filhos para o cativeiro. Deus não te deu filhos para povoar o inferno. Deus te deu filhos para povoar os céus. Então, mãe, pai, ore por eles. Jejue por eles. Chore por eles. Até vê-los como herança da glória de Deus. A minha casa será chamada casa de oração.